Após a revelação da identidade do quarto homem, as coisas começam a realmente esquentar em Planetary. Mas calma, respire um pouco. É hora de darmos uma olhadinha nas edições especiais publicadas ao longo da série. O crossover com o Authority, a história de realidade alternativa com a Liga da Justiça, aquela paradinha em Gotham City, claro, a edição previu com o primeiro vislumbre do que seriam nossos arqueólogos do impossível. Os Escapistas. Dominando o mundo. A partir de agora, a gente dá uma pausa nas nossas conversas sobre a série principal, a trama central de Planetary, e vamos bater um papo sobre as edições especiais, né? As três edições especiais. Nesses dois primeiros segmentos, eu, o Luigi, eu tô de volta à balsa com o Reginaldo e o Maurício, né? Perdemos o Mauro em alguma terra paralela, mas ele garantiu que volta para discutirmos o último especial. Bom, Dominando o Mundo saiu lá fora no ano 2000. Aqui no Brasil saiu 5 vezes, né? A Pixel lançou primeiro em 2008. Eu ia dizer que foi no formato magazine, mas em off o nosso inoxidável Jamerson Tioff deu um puxão de orelha em mim e Maurício e disse que essas dimensões são de edições Prestige, né? São ligeiramente maiores que a magazine. Aí a Panini publicou em 2014, mas junto com Terra Oculta, né? E em 2019 estava dentro do primeiro encadernado da edição definitiva do Planetary. E Dominando o Mundo saiu também em 2022 dentro do ônibus do Authority. E agora em 2024 dentro do ônibus de Planetary. Essa sincronicidade com o Authority não é à toa, porque o Dominando o Mundo é o encontro desses dois grupos, ou melhor, é o que eu chamo de não crossover, né? Porque se não fosse por uma breve interação desses dois personagens em 1939, numa página só, as duas equipes, embora conectadas na história do presente, em 1999, elas nunca chegam a se encontrar, né? Eu acho um barato o jeito que o Ellis consegue vender essa cascata pra gente, mas não deixa de ser algo bem anticlimático também, né? Cronologicamente, essa história se passa depois do segundo arco do Authority, né? O Transnaves, aquele da volúvel Albion, né? E para o Planetary, depois dos acontecimentos nas montanhas Adirondacks, né, na edição 1. Portanto, nesse ponto, o Dr. Axel Braz já foi resgatado e o computador que gerava o floco de neve, né, como um nexo para o multiverso, vinha sendo vigiado e estudado pelos cientistas do Planetary. Tudo longe dos olhos do público, né? Aí o que é que acontece, né? A Jane Sparks e a engenheira vinham desconfiando que alguma coisa estava acontecendo no interior daquelas montanhas, porque os sistemas da balsa vinham acusando isso. E aí queriam investigar o que tinha lá dentro. E no lado do Planetary, a Jaquita Wagner, depois de todos o estardalhaço, né, que o Authority vinha causando no mundo, ela queria invadir a balsa e fazer cópias do banco de dados deles. Então, a princípio, rola esse desencontro, né, até que a atenção das duas equipes se volta para uma quebra de segurança nas Adirondacks, né? Maurício, o que é que une, entre aspas, essas duas equipes? Diz aí seus comentários sobre esse primeiro especial. Você acha que o Phil Jimenez teria sido um bom substituto para o Brian Hitch lá em Authority? O que é que você acha? Eu vou começar pelo Phil Jimenez aí, que é um cara que eu gosto muito. Tem um grande amigo nesse Nauta que diz que o Jimenez só é bom na Marvel. Ficava puto quando ele via ali o Jimenez naquelas histórias da época do Morrison, dos X-Men, né? Assim, pô, que sacana fazer esse tipo de coisa na DC. Mas eu discordo, acho que o Jimenez tem vans muito bacanas na DC também. E aqui eu acho que ele é um bom substituto. Eu acho que ele dá uma, não digo uma emulada, mas ele tenta ali segurar a onda do que o Hitch estava fazendo e acho que até com mais competência. Beleza, que só uma edição de 25 páginas, 25 mais ou menos. Mas eu acho que ele tá bem, bem demais aqui nesse gibizinho. Eu gosto dele. Eu tava até dando uma lida sobre algumas críticas aí na internet afora e a galera criticando que não gostava tanto dele, que não tava tão legal assim. Mas eu não vejo isso, não. Eu acho que ele caracteriza bem, ele não simplifica design, nem mexe demais. Pelo contrário, ele também faz a balsa muito bem. Talvez não tenha tantos ângulos de grandiosidade como o Hit, né? O Hit gosta de fazer aquela coisa mais, aquele ângulo mais baixo, ou seja, eles passam de baixo para cima, eles parecem maiores, parecem deuses, tem todo esse lance. E o Jimenez não, o Jimenez bota uma câmera mais frontal nos personagens. Mas eu acho que isso até encaixa, porque também não dava para fazer duas narrativas muito diferentes, senão ia ficar parecendo uma coisa de retalho, porque Planetary, do Cassidy, é mais reto mesmo, né? A câmera na mão, por assim dizer. E eu acho que vai bem aqui a arte nesse ponto, não tem um retoque, não. Agora, pra mim, não digo decepção, me decepcionei mais quando eu li da primeira vez, que eu esperei pelo menos uma interaçãozinha aí da equipe, né? Ver como é que a maquinista com o baterista aí interagir. Enfim, né? A Jaquita saindo na mão ali com alguém, com meia-noite até. E a gente não vê nada disso, né? Nesse ponto, o Ellis é bem, bem, bem anticlimático mesmo. Aí eu acho a história uma farofada gigante, gigante, gigante, gigante, porque começa com os ovos lá, né? Que chocam graças ao baterista que toca neles. E aí o Authority em momento nenhum tem consciência do Planetário, mas o Planetário tá querendo ir à Terra do Authority. E aí quando o Authority vai conseguir, assim, ó, tem uma organização aí que tá com muita movimentação ali nas montanhas da Adirondack, eles vão até a Giz, começam a voltar os olhos para aquilo e o Planetário entra pela porta dos fundos, na balsa, literalmente, né, eles usam esse termo, de porta dos fundos. Parece que a qualquer momento a história vai acontecer e não acontece nunca, é uma coisa bem toda maquiavélica, assim, sabe, para que é construída pelo Ellis ali, que eu acho que funciona, mas em certo ponto me parece uma forçada gigante. Só para deixar claro, né, o único encontro entre os integrantes do Planetário Authority é uma trança doida, né, entre o Elias Snow e a Jane Sparks em 1971, né, e o que a página sugere... É uma página. É uma página. E a página sugere que os dois estavam tão pepo que eles mal se lembram, né, como foi, né. Então, assim, é divertido, assim, mas é anticlimático, né? Inclusive nessa transa aí. E, assim, quanto à arte do Phil Jimenez, eu, por outro lado, eu acho impressionante a regularidade desse cara, né? Assim, no ponto que, eu não sei vocês, mas eu não consigo, assim, me lembrar de um gibi dele, assim, com a arte, assim, meia bomba. Pega lá atrás, lá na Tropa Titã, lá com o Marv Wolfman, a Mulher Maravilha, né? Que ele, acho que ele até chega até a roteirizar, né? Tem trabalhos com o Grant Morrison lá em Os Invisíveis, que vamos dizer que é o melhor desenhista lá em Invisíveis. Aí tem aquela participação dele lá nos novos X-Men, né? Planeta X. Ele chega a salvar aquela crise infinita lá do Geoff Johns. Ele tá lá no Homem-Aranha, no comecinho da fase lá, Um Novo Dia, né? Agora, recentemente, ele desenhou um capítulo daquela Mulher Maravilha história. Eu acho ele um monstro, assim. Aqui nesse especial, eu acho que ele é quase um híbrido, assim, do Brian Hitch dos tempos de Authority, né, com uma pitadinha de George Pérez, né, que o estilo dele, assim, se parece, né. Eu acho um espetáculo. Eu tenho certeza que na Terra 2 ele fez a arte da fase lá do Miller. Enfim, Reginaldo, você gosta desse especial? Fala um pouco também sobre essa participação aí do H.P. Lovecraft no gibi. Eu não sei se eu entendi direito, bicho. O Ellis, ele disse que o Lovecraft conseguiu abrir um floco de neve, assim, num dia que ele passou 30 horas concentrado, né, escrevendo. Foi assim mesmo? Diz aí também teu pitaco sobre a arte do Phil Jimenez. Então, cara, eu gosto. Na verdade, assim, eu até pensei como falar, né? Porque eu não sou muito isento com Planetary, né? Então, não tem jeito. Eu vou elogiar, né, os três especiais de qualquer jeito, sendo que talvez eles não sejam, assim, eles não são do mesmo nível da série regular, nem de perto, né? Talvez o do Batman, sim, mas esses dois não, né? Eles não são, mesmo sendo escrito pelo Ellis, né? Eles são um pouquinho inferior, né? Esse daqui parece, né, se você for parar para considerar, né, ele dá muita volta e não chega a lugar nenhum, embora ele vai ter uma relevância no futuro. Ele tem um cuidado gráfico aí, né, que eu acho até um pouco maior do que o segundo, né, vamos lá, sem se adiantar, né. Porém, eu adoro, né? Porque acho que a gente sempre quis ver, a gente sempre falou, né? Que esses dois títulos, eles caminhavam juntos. Eles tinham aí uma certa ressonância, né? Uma certa familiaridade. Eles estavam meio que formatando o universo Wildstorm. Eles estavam estruturando, né? Esse universo novo. Seria realmente interessante ver esse encontro. Que, de certa forma, o que o Maurício falou, tá coberto de razão, é um pouco frustrante. Eu também adoraria ver, né, o baterista encontrando, né, a engenheira. Seria muito legal, né, a interação desses dois, ver o que, como aconteceria. Mas a forma como ele desenvolveu, se não for completamente satisfatória, ela é interessante. Mesmo que seja por esse começo aí do Lovecraft, do encontro, né, do Elijah Snow com o Lovecraft. Eu acho que ele é convocado, né, porque ele é uma autoridade no assunto, uma espécie de especialista em assuntos sobrenaturais, que o Lovecraft chama ele porque aparecem 6 ovos, né, na casa das tias do Lovecraft. Então ele acho que nunca é mencionado com esse nome, mas tudo remete para ele. Ele é um escritor, né, ele tem aquela cara, embora o Phil Jimenez não tenha desenhado ele tão idêntico ao Lovecraft, você identifica que é ele, né? Ficou idêntico pra mim, bicho. Não, ele é bem mais queixudo, né? Ele tem uma... É, ele tem uma queixada. E quando ele faz um comentário racista, como ele nomeia os ovos, né? Acho que é negroides, né? É, ovos negroides, ele fala. Ovos negroides, caramba. É. Na verdade, ele associa, né, que as pessoas negras, elas nascem de ovos. É de uma ignorância, né, atroz, o cara falar isso, assim, soltar do nada, assim. É racista e ignorante ao mesmo tempo, assim, né, é um sanduíche de imbecilidade que o cara faz, assim, sem perceber, né, sem perceber. Né? Eu acho realmente que essa, se você quiser saber se tinha uma forma de caracterizar esse autor melhor que essa, acho que não existe, né? De você mostrar que ele era, ao mesmo tempo que ele tinha uma escrita fantástica, ele era esse imbecil. Muito provavelmente ele fazia isso, ele soltava essas coisas assim naturalmente, porque na escrita dele mesmo tem isso, né? Tem muito disso. Ele faz comentários banais, comentários racistas banais, assim. E a forma que você falou, como ele abriu um floco de neve, parece mesmo que ele entrou num transe escrevendo, e realmente ele escrevia muito, muito, desde criança ele escrevia muito. Sempre foi um tipo de escrita misteriosa mesmo, né? Ele, o Howard também, né, do Conan, sempre tiveram esse tipo de escrita. O Howard, inclusive, falava que visualizava o Conan no canto da sala, então era uma escrita, embora eles não falassem desse jeito, mas parecia algo mediúnico, né? Então, a forma como é apresentada no começo da história foi que realmente o Lovecraft, num processo de escrita tão intenso, ele acabou abrindo, na verdade ele abre uma brecha na Sangra, né? Você vislumbra até umas criaturas, né, que você poderia associar, eu até pensei que fosse aquela versão do Authority, mas parecem mesmo Alter Gods, alguma coisa assim, né? Aquelas criaturas monstruosas que costuma povoar as histórias do Lovecraft, né? Eles não são tão identificados assim, mas a princípio você imagina alguma coisa desse jeito. E que eu acho que foi essas criaturas que deixaram os ovos lá. É isso, né? O começo da história. No passado, de forma bem, bem sutil, isso daí está acontecendo quase como um flashback, ao mesmo tempo que o Authority está enfrentando uma invasão alienígena, ou melhor, ela é extradimensional, parece um polvo, uma lula extradimensional. Remete justamente a essas criaturas do Lovecraft. Né? Remete, sim. Tentáculos, tudo. Remete, um xogote, uma coisa assim, isso, né? Uma coisa inominável, né? Realmente remete, sim. Que foi, na verdade, isso daí iniciou porque o baterista colocou a mão num dos ovos e o contato humano era o que catalisava, né, despertava essas criaturas, né, por acidente ou sem querer o baterista. Nessa história o baterista tá muito mais engraçado, né, e a relação dele com o Elijah Snow também é, sei lá, eu pelo menos entendi desse jeito, assim, é bem satírica, né, dos dois, o Elijah Snow pega ele pelo pescoço, dá um chute na bunda dele, eu não lembro. É, ele tá estrangulando o baterista, a moça do café passa, né? Não, eu só tô dando um jeito aqui na traqueia dele. É, eu não, sabe, eu não lembro de ter visto isso na série regular. Tem. Tantas vezes assim, né, numa história só, não lembro de ter visto tanto assim, né? Eu acho que o Ellis estava mais solto, né? Falou, ah, essa história é só pra diversão, não tá valendo, ou é fora do RAM, então vamos soltar um pouco mais. Mas ela é boa, ela não é ruim. Ela realmente não é ruim, né? Porque saindo desse, vamos dizer assim, desse quase encontro inicial dos dois, o objetivo mesmo, o quase encontro deles, é que a Jaquita Wagner, ela quer invadir, né, a balsa para pegar os dados do grupo, né, do Authority, porque ela realmente vê eles como uma ameaça e, de fato, cara, o Authority é, né, porque ele é super poderoso. Ela acha que é uma missão de pouco risco pelo tamanho da balsa, né? Você acaba entendendo, né? Porque a balsa tem 80 quilômetros, eles não vão conseguir ficar de olho em 80 quilômetros, né? Ao mesmo tempo, toda hora, eles também são um grupo pequeno, né? Então, é possível que eles realmente entram e saiam da balsa sem ninguém ver e consigam roubar esses dados, essa informação. É bem interessante essa missão, né? É quase um filme de, né, de assalto, é um heist movie, né? E é interessante também que o vilão, né, o cara que faz a quebra de segurança, né, de Adirondacks e ativa de novo o floco de neve, né, que sai até aquelas criaturas lá, lembra muito aqueles Cylons de Battlestar Galáctica, né, mas é interessante que ele tem uma ligação também com o Lovecraft, né, ele é filho do agente funerário do Lovecraft, né, que contou a história daqueles ovos, e esse cara tentou ficar acessando a CIA, algumas organizações, até chegar ao Planetary, né, na verdade ele quer destruir o mundo, né. Aí no final, quando ele tá diante lá daquela imagem lá do floco de neve, só tem uma cientista viva, né? Ela diz, por que ainda não me matou? Horas, porque preciso fazer sexo com alguém enquanto destruo o mundo, né? Essa é uma outra viagem bem doida da história, né? Esse elemento aí, que é o filho do agente funerário, o escritor, né, como ele menciona, que o pai passou para ele o conhecimento, porque quando o escritor morreu, tinha deixado gravado no próprio corpo, num local em que só um agente funerário descobria. Puta que pariu, que lugar é esse? Você tirou do cu? A reserva. Pode botar um apito aí. Perdão. No final das contas, o Planetary, ele não chega a ter uma interação com o Authority, mas ele chega a ter uma interação com a versão do Authority que quer invadir a Terra, né? Que são os dominantes, né? A Jenny Sparks, até a cabeça dela parece uma de um alien, né? Parece um Authority infectado pela ninhada, né, bicho? Isso. Eu entendi que esse Authority destruiu aquelas primeiras criaturas que apareceram lá no começo, quando aquela brecha lá que o Lovecraft abriu, né, com a escrita mediúnica dele. Eu acho que essa versão do Authority destruiu esses Alter Gods, tomou o lugar deles e passou a destruir realidades, assim, né, se tornaram esses dominantes. Pelo menos foi a leitura que eu fiz, né. Eu achei, pra falar desse personagem aí do vilão, que ele é um vilão menor, né, ele aparece muito rápido, assim, ele é quase só pra criar uma ponte entre a trama do passado e do presente, né? Talvez seja também por causa do Phil Jimenez, que deixou toda essa história com cara muito mais... Eu acho que não ficou nem com cara de Planetary, nem de Authority. Essa história me lembrou muito Invisíveis. Ela me deixou, assim, me remete muito a Invisíveis, principalmente por causa desses deuses que aparecem rápido, de lado, assim, né? Nunca é, né, uma visão do todo. E eu já falei isso pra vocês, pelo menos nessa vez que eu tô relendo Planetary, eu tô achando, né, que eles estão se apegando muito nessa questão, né, de o Ellis querendo se pegar, né, aos conceitos, né, gnósticos, né, de arcontes, juízes dos mundos, né, carcereiros, né. Então os quatro seriam esses carcereiros, os dominantes seriam esses carcereiros, né. Na próxima história vai ter essas figuras também, e a luta, né, pela liberdade desse mundo, né, que não é um mundo livre, é um mundo oprimido por seres intermediários com uma força superior acima. né? Um demiurgo aí, que também não é uma figura boa. Eu vejo esse conceito perambulando sempre por Planetary, tem essa história rolando, né? Mas aqui nessa primeira me lembrou, me remeteu muito a Invisíveis, né? Talvez pela invasão de base, que é uma coisa que sempre acontecia em Invisíveis, mas é mais pelo Phil Jimenez, né, cara? Que ele realmente era, de fato, o artista mais característico de Invisíveis, né? Só mais uma coisa, uma dúvida que eu tive, se vocês vê o que vocês acham. A jaquita, ela pega aquela forma metálica e joga pela brecha, corta, né? Arranca a cabeça da Jenny Spark lá, Jenny dominante. Spark, né? Mas ela não aparece depois, mais pra frente, com a cabeça, ela por inteiro, com a cabeça de volta? Não é estranho? Mas é só um flashback, eu acho. Vocês entenderam como flashback isso? É, eu achei como flashback. É. Porque realmente é estranho, não é estranho? Mas ficou estranho isso, né? Ficou parecendo um erro de continuidade, mas acho que foi só uma imagem assim pra mostrar, né? Ameaça lá, como eles eram. Né? Eu achei que realmente ela tá fora de lugar, assim. Não é que é fora de lugar por acidente. Ela é fora de lugar de forma mesmo assim de editorial mesmo, assim. Alguém fala, ó, essa imagem, ela vai causar confusão aqui. Ela teria que estar aqui um pouco antes. Se você quer mostrar que os dominantes, você quer mostrar o Authority como os dominantes deturpados, você tem que trazer ele um pouquinho mais para trás, porque depois a Jaquita Wagner, tanto é que a Jenny Spark fala, né? Você é uma Jaquita, eu adoro matar Jaquitas, né? A Jaquita acaba matando ela, né? Todo esse desenvolvimento tem que ficar posterior a essa cena, que é até bonita, né? Que você vê todos os membros do Authority deturpados, né? O doutor, você nem reconhece ele. Pescoção, assim, parece uma cobra, né? Só com o oclinho dele, assim. É bem legal, cara. Meia-noite parece o Gene Simmons do King. É bem, cara, é assim, o Phil Jimenez, cara, ele é realmente assim, ele é um artista, né? Fantástico. Eu também, né, adoraria ver o Han do Authority desenhado por ele. Eu nem me atrevo a falar dele tocar no Planetary, mas eu aceitaria um Han do Authority. Aceitaria não, eu adoraria ver, né, um Han do Authority desenhado por ele. Eu acho, assim, pelo que eu vi ele desenhando aqui a balsa, ele encaixou muito com o Authority. Encaixou muito mesmo, assim, o visual, caramba. Era uma continuação temática do que o Ellis fez, né? É que a balsa do, vamos falar, a balsa do Brian Hitch, ela era uma coisa grandiosa, né? Isso. Tanto internamente como por fora, ela era grandiosa. A balsa do Quietly, então, ela era maior ainda por fora. Ele apresentava ela maior por fora, isso, né? Eu diria que o Brian Hitch apresentava ela maior internamente. Quietly apresentava ela até maior por fora. Embora os dois mostrassem ela dentro e fora, mas as ilustrações, você via as representações dela melhor, de tamanho, de dimensão, dessa forma. Aqui, ainda como é muito rápido, você vê ela muito pouco, né? Então você não tem ainda, né? Você não tem consolidada a balsa do Phil Jimenez. Como ele representaria bem a balsa dele, né? Muito pouco para ver, mas seria interessante ver como ele maturaria essa ideia da balsa dele, né? Seria, por exemplo, eu acho a balsa do Hit uma coisa bem industrial, vazia, cheia de espaço vazio, assim, né? A do Quiet, ele é uma coisa assim, mais, ela é mais esquisita ainda, assim. Ela é aquela cena que ela aparece com as nuvens rodeando ela, assim, ela é realmente uma coisa assim, uma cidade flutuante, né? Tem essa diferença. Seria muito legal ver um Han do Phil Jimenez no Authority, porque ele é um artista elegante, cara. Na verdade, ele é o Quietly bizarro, né? Porque o Quietly não, ele faz pessoas, todas as pessoas, até as pessoas bonitas, ele deixa elas feias. E eu adoro isso, não é crítica, não. Eu adoro o Quietly. O Phil Jimenez é diferente. Ele pega todas as pessoas e deixa bonita. Até as pessoas feias ele deixa bonita, cara. Então, assim, ele é um cara elegante, cara. A arte dele é elegante. Seria muito interessante ver o Authority dele com esse traço aí elegante, com esse traço refinado, assim. Casa bem com heróis, né? Cara, é uma pena que talvez volte a aparecer aí, mas não sei se é a mesma coisa, né? Esse gibi deve ter na Terra 2. Deixa eu te perguntar uma coisa, Reginaldo. Cassandra Xavier, ela é bonita ou ela é feia? Não, cara. Cassandra Xavier é a Madonna, cara. É inquestionável, assim, né? Na verdade, eu olho pra Madonna, eu acho que ela é desenhada pelo Quietly, assim, cara. Não é? Acho que tá mesmo, viu? Não é? Exatamente, cara. Não vejo defeito, porque eu adoro o Quietly, cara. Adoro. Não, mas esse senso estético do Reginaldo é bem complexo, né? Eu diria que ele tem, Reginaldo tem um senso estético em 5 dimensões. Hoje ele tava elogiando a luva roxa do Batman da primeira aparição lá do Detective Comics 27. Isso me assustou um pouco. Não, cara, não vamos nem começar por aí que eu vou longe se defender. A luva do Batman volta no terceiro, Maurício, que aí eu defendo com unhas e dentes, cara. Essa vai longe, meu. Estava escrevendo um livro. Escrevia sem pausa há mais de 30 horas. A única vez em que isto aconteceu. Escrevia sem comida, nem água, nem exceção às necessidades biológicas. Ocorre-me que adentrei o que Sir James Fraser, o antropólogo inglês, denominaria transe xamanístico. O universo dilacerou-se diante de mim e revelou suas entranhas, suas vísceras reluzentes, escamosas, infinitas. Oculta. Esse segundo especial, ele saiu lá fora em 2002. Por aqui no Brasil, Terra Oculta saiu 4 vezes, só não no ônibus do autor, né? De resto, foram praticamente as mesmas edições da informação anterior, né, sobre Dominando o Mundo. Inclusive, a primeira vez que esse gibi foi publicado também foi pela Pixel, né, no ano de 2008, naquele formato Prestige, né? Dos 3 especiais, eu confesso que era o único que eu não tinha lido ainda. Aqui já é o Arrelis, assim, aproveitando que àquela altura os personagens da Wildstorm já pertenciam à DC, né? Já eram propriedades intelectuais da DC, né? Então, de certa forma, é um conto, assim, bem diferente do que vemos em Planetary número 10, né? Porque naquela ocasião era sempre, assim, na base da sugestão. Era uma iconografia análoga, né? Que trazia os tropos, né, que referenciavam o Super-Homem, né, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde, mas não eram nominalmente esses personagens. Aqui em Terra Oculta, não, né, o Ellis, ele explora, assim, livremente o Super-Homem, né, o Batman e a Mulher Maravilha, além de menções ou participações especiais do Caçador de Marte, né, do Flash, e os Lanternas de verdade, ou pelo menos, assim, uma sala, assim, com que parece os cadáveres embalsamados deles, né. Ainda assim, de novo, assim, nesse esquema do não crossover, que também não rola, assim, um encontro entre o Planetary original, né, que a gente conhece, com, vamos dizer assim, uma Liga da Justiça, né, já que o nome desse crossover é Planetary LJA, né. Então, assim, não tem o logo, mas é bem dizer um túnel do tempo, né, é uma história alternativa em que o Planetary atua, assim, na linha dos 4, né, naquele lance de recolher todas as estranhezas do século e ficar pra si, assim, decidindo que a humanidade pode ou não ter acesso. Eu não sei vocês, mas me pareceu que mesmo assim maquiavélico, esse Planetary é ligeiramente melhor que os 4, né? Já que eles compartilham a tecnologia das portas, né, do Authority. Parece que eles fizeram, assim, engenharia reversa com a nave que trouxe o Super-Homem de Krypton. E isso influenciou nos transportes. Mas, assim, por outro lado, esse Planetary parece também mais controlador, né? Como se fosse um grande irmão lá de 1984 e a tudo observasse lá de seu satélite na Lua. Mas aí nessa realidade, assim, diferente novamente do Planetary número 10, o Clark e a Diana, eles sobrevivem, né? E são reunidos por Bruce para tentar acabar com o grupo do Elias numa janela de tempo curta, né? Em que os aparelhos de vigilância ficam cegos, né? Diante de uma conjunção de satélites. Acho que até o Alfred fala isso. Aí Gotham e Metrópolis, elas ficariam invisíveis para o baterista, assim, durante uns 6 minutos. É um negócio tão ameaçador que até o Super-Homem desse Terra Oculta, ele parece impotente perto do Planetary. Enfim, Reginaldo, em off, quando a gente gravou o episódio do Quarto Homem, você disse para mim que não gostava desse especial. Aí, depois da releitura, você ainda pensa desse jeito? Faz aí tuas observações sobre Terra Oculta. Então, não, sabe que, assim, eu acho que ele podia render muito mais por causa desse conceito que eu falei, né, que essa inversão, né, colocando os integrantes do Planetary no lugar dos 4. E realmente você tem razão no que você falou. Eles são, de certa forma, mais generosos que os quatro, compartilhando essas tecnologias, né? Porém, né, erradicando todas as pessoas que poderiam, né, pôr em jogo o controle deles, né? Então eles são assim, tiranos, né? Eles são esses arcontes aí que eu falo, né? Sabe qual que é o problema? É assim, a arte também é, o Jerry Ordway, ele é um cara assim que você tem que respeitar muito, muito, né, pelo trabalho, pelos serviços prestados, mas ele tem, hoje o Jerry Ordway, ele tem uma característica que ele foi até empurrado para isso, de certa forma. Ele é um artista que ele é usado para remeter um período do passado, ou então para remeter uma estética retrô, ou para fazer um flashback, ou para fazer... Então, eu não entendo por que que ele foi escolhido para esse especial. Teria que ter um outro tipo de artista, cara, né? Mesmo poderia, poderia até usar ele para alguma passagem, para alguma coisa, mas teria que ter um outro tipo de artista para ter uma outra dinâmica. Planetary pede uma arte que eu acho que ela tem que ser mais dinâmica, né? Ela não precisa ter a agilidade lá do Jimenez, né? Ser um filme de espionagem, que eu associo com o Jimenez, mas ela tem que ser uma coisa, ela não pode ser tão estática, tão paradona assim, que nem a arte do Jerry Ordway, né? Que ela é muito, muito datada. Eu acho que o que pesa mais aí é essa arte, porque a história não é de todo ruim. Talvez a forma como o Super-Homem é derrotado, né? Mas é interessante, não é ruim. Ela não é ruim. A hora que termina, você fica, é boa, não é boa. Essa segunda leitura, eu tô nesse pé agora. Não é boa, não é ruim, não é boa. Mas foi o que eu falei, eu gosto de Planetary. Eu fico ruminando as ideias, fico pensando, gosto deles controlarem tudo. Quero pensar de onde começou, de onde veio, não sei. Aquela Mulher Maravilha que a gente tá habituado, é a Mulher Maravilha que a gente viu. É sexta edição? Que edição que aparece? Aquela... Dez. Décima edição, isso. Isso. Então, assim, acho legal isso. Fico no meio a meio agora, né? Acho que se eu ler uma terceira vez, eu chego num veredito, assim, porque por enquanto... Cara, você tem que ler uma terceira vez pra você declinar do que você falou agora sobre Jerry Ordway. Porque, assim, eu cometi um pecado capital de não ter feito os devidos elogios e reverências ao Jerry Ordway, porque pra mim ele é um monstro na arte, assim. Eu acho que não tem nada de datado na arte dele, assim. Eu acho que é um dos grandes artistas da DC, assim, que ele brilha naquela era do triângulo lá do Superman, que também o nosso Jameson adora. Ele trabalha naquele relançamento do Shazam no pós-zero, que eu não sei que um trabalho que eu gosto, assim, em termos de roteiro, eu acho a estética dele um primor, especialmente naquela graphic novel lá da Origem Secreta. Ele tá sempre coladinho, verdade, isso eu concordo, ele tá sempre coladinho na Sociedade da Justiça do Jones, né? Ele fez aquela adaptação em quadrinhos que eu acho maravilhosa do Batman do Burton. E ainda hoje, assim, com seus 66 anos, eu acho que ele tá com um traço de... Porra, bicho, e aqui em Terra Oculta, tem uma página dele, assim, com um grid de 9 quadros, quando o Super, ele encara o Ambrose Chase, né, usando aquela visão de raio-x, assim, com o olho clareando, e na velocidade do pensamento, assim, mudando pra visão de calor, assim, queimando, assim, um bolso que tá o gerador portátil de teleporte do Chase, né. Aí você sente, assim, o texto do Ellis descrevendo a ação, e você acha foda quando o artista corresponde ao desafio. Eu acho uma pena, cara, que esses artistas, assim, eles não têm mais tanto espaço nessa indústria de hoje. E aí você detonando, assim, os trabalhos do Geoff Jones, mas você tem que dar crédito pra esses caras pra lembrar desses monstros. Simplesmente, a gente bate muito no Tom King, mas o Tom King lembra do... chama Lee Weeks, que é um monstro. Eu leria um Batman, assim, vitalício dele, mesmo sendo Tom King ou qualquer merda. Mas, assim, o que você acha do Jerry Ordway, Maurício? Será que eu estou exagerando? Será que o Reginaldo tem razão? Fala aí também teus destaques sobre Terra Oculta. Pela segunda vez hoje, mais cedo foi no Twitter, né? Antes de que nós estamos gravando aqui, eu tenho que marcar o check e dizer para você ler e declarar o que li e concordo. Eu concordo com o que o Reginaldo falou aqui, de querer associar sempre o estilo dele, a presença dele, é uma coisa mais retrô, e isso é fato. Eu acho que há uma coisa aí de camaradagem, sabe, Reginaldo? Porque pelo que a gente vê aqui de Twitter, o Ordway é bem ativo também, né? Eu sei que ele é um cara muito bem quisto pelos outros. artistas, assim, tanto com a galera mais nova, vejo ele interagindo com artistas que estão bombando hoje aí, quanto com a galera mais antiga também, né? Acho que todo mundo gosta dele. Acho, parece, pelo menos, pela impressão que a gente tem aqui, né? Ele, inclusive, apareceu na foto daqueles criadores lá que estavam lá com os criadores do Superman, James Gunn. Isso. Exatamente. Ele é um cara que tá no meio aí, conversa com todo mundo, e é requisitado, de vez em quando ele tá fazendo capa, ele tá fazendo uma coisa diferente aí. Eu acho isso massa. Eu também sou, eu gosto muito dele, muito, muito, muito dele. O Dan Jurgens é no traço, é um ordem menor, bem menor, assim, você vê muita influência do ordem no Jurgens. O Jurgens, ou como o Pai fala, eu sempre falei Jurgens, depois que eu fui descobrir que era Jurgens, e tá, agora já não sei mais se é. E eu vejo muita influência, assim, mas o ordem tem uma maestria, assim, sabe, no traço dele, até chato você ler o Shazam, e não ser o traço dele só nas capas. Não se engane, eu gosto muito, me escapa agora o nome do desenhista, pô, é o cara que eu gosto muito também, tem um traço mais clássico na Power of Shazam, né, que aqui saiu como o poder de Shazam mesmo, na Abril, e nunca mais foi publicado. A própria DC aí embolou, né, lançou o primeiro capa dura, o primeiro ônibus, o segundo já saiu capa cartão, uma bagunça. Eu acho um cara muito bom, tanto escrevendo quanto desenhando, eu gosto dele, e eu acho que aqui ele tá maravilhoso também, sabe? Ele, eu acho que com o Bat Blade é o melhor do Jerry Ordway, assim como o Dan Jurgens também, né? E aqui, bicho, não é o Blading, quem é que finaliza ele aqui? Na arte é toda dele mesmo, melhor ainda, né? Porque se tem alguém que conhece a própria arte, é o escritor, o desenhista, e ele tá muito bem, eu acho que ele pesa bastante, assim, no preto, nas achuras, ele não tem preguiça nenhuma de cenário, ele talvez não seja o melhor para fazer essa coisa totalmente futurista que promete ser esse mundo desse planetário aí, e curiosamente, assim, é um planetário que não quer manter o mundo estranho, né? A grande sacada aí desse planetário é essa, eles querem ter um domínio de tudo e não permitem, eles são, dando já um spoilerzinho aí, né? Eles são os quatro lá, que são aqueles grandes vilões da série como um todo. Acho a história legal, praticamente um túnel do tempo aí, né? É uma Liga da Justiça que não é a Liga da Justiça, a gente vai ver vários personagens aparecendo, como você falou, Liga, tem o Barry Allen ali, né? Que, de quem rouba o implante Flash, tem uma menção ali a caçar um viajante do tempo, né? Que é o Gabriel Walker, que é um gibi que não saiu aqui, um gibi pós-herói, chama Cronos. A gente comentou dele num pilha de gibis até, acho que ele desceu 1 milhão. E não faz tanto jus a outros personagens, a gente tem os Lanternas Verdes lá, o Hal Jordan com um buraco de bala na cabeça, né? Enfim, a gente vai entendendo como esse planetário foi roubando as tecnologias que vinham ser um universo de super-herói com DC e foi transformando ali num domínio de ferro, né? Não explica, mas dá a entender que eles também repeliram as invasões todas, as cenas pós-vitas e tudo mais, graças a essa mão de ferro. É, só complementando, outra coisa que eu acho interessante é que o Elias Snow aqui é o Lex Luthor, né? Ele tá careca, assim, é o mesmo perfil, né? Não é o perfil do Lex Luthor xenófobo, de derrotar os heróis, de gente assim como o Super-Homem, de manter sob controle, tanto é que ele mantém assim, o Super-Homem em alta vigilância, né? Chama ele de alienígenazinho, né? De uma forma bem pejorativa, é verdade. Careca, mais envelhecido, assim, e com essa necessidade de conteúdo, de poder. Eu acho esse um gibi, se o primeiro foi frustrante, porque eles não se encontram, esse, pelo menos, por ter uma proposta diferente, é bem diferente, né? Não é numa realidade, numa continuidade normal, nem nada. A gente pode imaginar que esse é um daqueles universos do Floco de Neve. Eu acho que a leitura flui mais, e a arte do Ordo, eu acho que tem um impacto da Zorra aqui. Eu fico até, gosto muito de Mendes, tecer esses elogios todos aí, mas o Ordo me enche mais os olhos ainda até do que o de Mendes. Como eu falei, assim, era o único gibi do Planetário que eu não tinha lido, né? Então, assim, se a gente contar que a série principal era 27 e tem mais essas três especiais, 30 edições. Então, assim, foi o último gibi do Planetário inédito pra mim. Cara, eu achei muito bom, velho. Eu li esse gibizinho de madrugada, assim, caramba, que gibizinho foda, velho. O Batman e a Mulher Maravilha lá no final, né? E, na verdade, o Super-Homem morre aí, né? Bem fraquinho, na verdade, aí. Ele morre no vácuo espacial, né? Cara, eu tô sabendo agora que é o Lex Luthor. Agora. Agora. Sabe por quê? Melhorou o gibi? Não, você sabe por quê? porque o Jerry Ordway, com todo esse merecimento que ele tem de fato, cara, ele não conseguiu deixar claro, cara. Não conseguiu, cara. É um cara joia, é um cara que tem um puta trabalho, um puta histórico, só que ele tem muito mais amigo do que histórico, cara. Essa é a verdade. A verdade é essa, cara. Ele tem que continuar tendo amigo, cara, mas precisa parar de trabalhar um pouquinho ou fazer capa só. Essa é a verdade, cara. Você deu 15 exemplos aí, Luigi. Encheu a boca pra falar do Batman do Tim Burton, cara. Quantos anos tem o Batman do Tim Burton? Eu não consegui nem contar. Eu não lembro quando saiu o Batman do Tim Burton. Adaptação. Não lembro, cara. É muito velho. Ele é... É datado, sim, cara. É datado. Ele tá bem nesse trabalho. Não é que ele tá ruim, não. Mas eu não reconheci, né? Não reconheci ele. O Elijah Snow como Luthor. Eu não fiz essa associação, pelo menos. Pode ser culpa minha, cara, também. Mas eu realmente respeito a opinião de vocês, assim como... Eu acho que vocês, assim, The Power of Shazam, eu não gosto do Shazam. Eu não gosto do personagem, mas eu sei que é um puta de um trabalho. Eu sei que é um material de primeira, mas eu não gosto, né? Assim como também, assim, não cabe a gente ficar questionando o talento do artista, do que ele fez e do que... Não é essa a questão. Eu só acho, assim, a minha única ressalva que fica é que eu acho que Planetary combina com outro tipo de artista, cara. Só isso. E essa história que realmente, assim, você mostra uma terra que sofreu interferência para ser modificada, para ela ser futurista... É muito, cara, e é bonito mesmo essa passagem, né? A Mulher Maravilha, ela entra naquela estação central, né, em Nova York, e ela passa por uma porta, que nem da balsa, pra Gotham, né? Essa estação central, ela é bonita, ela é toda iluminada, ela é grandiosa, né? E a hora que ela entra em Gotham, a Gotham é mais escura, né? Isso é muito legal, cara, do jeito que é mostrado. Mas não tem o aspecto futurista desse mundo, não tem. Falta isso, porque é o estilo do artista. Ele é um artista que realmente, você está falando da sociedade, ele está desenhando a sociedade, ele está fazendo algumas passagens da sociedade atual do Jones, ele faz justamente a parte, isso, né, a parte retrô. É, retrô, é, cara. E ele se adequa, ele entrega, ele cumpre. Não que seja grande coisa essa sociedade do Jones também, cara, mas para o que se propõe a história, ele cumpre, né? Aliás, o Ordway é o menor dos problemas desse título, cara. É o menor, assim, é o que merece ser salvo desse título. Dos três, aliás, assim, dos três especiais, eu coloco ele em terceiro por causa disso, tanto da história quanto da arte. Eu realmente acho que o Jimenez casou melhor na primeira, né? E a terceira, então, nem se fala, né? É o pai e a mãe do Planetary, né? Não tem muito o que também questionar. Não sei se perceberam, você falou da cena quando a Mulher Maravilha tá chegando na Gotham, né? Que ela passa pela estação, que tem as portas e tal. É bem interessante que quando ela tá passando por aqueles túneis, aí ela tá de costas, aí tem um cara no canto... Um baterista. O baterista tá vigiando ela. Ele fala que ela tá viva porque eles querem, né? É. Muito parecido com a forma como os quatro deixam o Planetary vivo, né? A equipe de campo viva. Embora eles tenham um outro motivo para deixar eles vivos, né? Não é só por diversão ou, né, ou porque querem, né? Por capricho. Não é ruim, realmente não é ruim. Eu só não acho, por exemplo, o Hal Jordan que aparece, ele tá parece num tubo de estase, assim, com um tiro na cabeça. Ele só não parece morto, cara. O tiro na cabeça é uma característica dele ser assim, cara. Ele não é tão detalhista nessas coisas, cara. Não é, porra. Não adianta. A gente defende, às vezes, o cara por carinho, né? Por ser boa praça, por coisa, mas ele não é desse jeito, cara. O outro artista detonaria nessa parte. Tanto é que a Cassidy, com o lanterna dele nessa décima edição, cara, você lembra até hoje dele na mesa de operação. É uma página com o cara sendo aberto na mesa de operação. Eu sei o que vocês estão falando do Hal Jordan. Ele tem um furinho na cabeça. Tá com a fisionomia a mesma, assim. Eu acho que falta alguma coisa. Realmente falta, cara. Me desculpa, Reginaldo. Tem que discordar. Na verdade, a Bey, que eu já falei mais cedo, para dizer que eu vim para ver o dia que Reginaldo já ameaçou em relação ao, a Ordway aí, mas é o seguinte, falando sério agora, entendo a sua crítica e respeito, sim, eu concordo, assim, como eu até mencionei, né, não, ele não tem essa pegada toda futurista, fazer esse maquinário todo. Um Kirby faria isso até do jeitão dele, mas tem uma pegada maior, concordo, com o Pacífico aqui, eu acho. Agora, o que ele faz, assim, eu acho que vai muito aí do que você tinha uma expectativa de ver. Por exemplo, a coisa do Hal Jordan, eu entendi, até pelo que a gente vê de toda a tropa ali, há uma questão de preservação daquilo que você está vendo. Então, tem o tiro, tem o tiro. Não tem sangue, não tem buraco, não tem nada, mas é como você falou, é uma câmara de estase. Há uma ilusão ali, como há ilusão em outros momentos também, de coleção. O próprio Elijah, Alex Snow ali, ele fala isso, né, que tudo é dele, ele tem um controle sobre aquilo ali, ele quer admirar aquela coleção dele. Então, não sei também se eu tô querendo defender demais o Ordway, mas eu pensei por esse lado na hora, assim, disse, só tem um... Quase que ele coçou, né, a Moriçoca mordeu a cabeça dele e ficou ali na tinta. Mas eu entendi por esse lado, até por ver depois dessa cena, de ver esse Elijah com esse caráter aí de domínio das coisas, né, tudo meio... É embalsamado, né? Pronto, é isso, o termo é esse, é embalsamado. Agora, aquela última página também, que a gente tem o Superman morto, né, na órbita ali, tá tudo até meio um sépiazinho ali, pô, aquilo é bonito demais também, bicho. Eu acho que se ele peca nessa coisa futurista, apesar de que sim, de fato, você tem razão. A Metrópolis é iluminada, é bonita, é limpa, né? Quando você vai para a Metrópolis, para a Gotham, as pessoas estão curvadas, está tudo escuro. O jeito das pessoas de se vestir é triste, é mais opressor. Isso é bacana também. Não sei quanto disso estava no roteiro, provavelmente o Ellis fez isso sim. Mas a forma como o Ordway passa isso na página, eu acho bonito demais. Vamos lá. Aí entra na parte de gosto pessoal mesmo e não vem ao caso. Eu também gosto do Jerry Ordway. Então, vamos lá, cara. Não, vamos pular essa parte. Mas o final, a hora que acabou, né? Que acho que o Batman e a Mulher Maravilha falam... Eles falam alguma coisa no final que eu nem lembro. Vou até abrir pra olhar aqui depois. Mas eu falei, porra, mas já acabou? Cadê o Super-Homem? Ele acho que aparece flutuando, não é? É alguma coisa assim. Eu achei... É, tá flutuando. Cara, eu achei muito fraca essa história. Muito fraca, cara. Eu achei que ela precisava ter um pouquinho mais de refinamento, assim. A história, meu, eu tô falando de história agora. Podia ser qualquer um aí, meu. Eu achei muito devagar. Aparece a base da Lua no final, a base lunar. Eles falam assim, ó. Então, senhor Wayne, parece que ganhamos o mundo. O que faremos com ele? Só isso, acabou. E já era. Mas você acha que foge muito dos padrões da série regular? Porque muitas histórias acabam assim. Um final anticlimático, assim, um final inacabado, né? Uma coisa assim pra você complementar a... É, eu enxerguei esse final como um paralelo até com o que, assim, as possibilidades que o Planetário tem, né? Como a gente viu na primeira observatória, ou o medo dele do autor a gente dominar, né? Aí nesse a gente tem um Planetário dominando. E agora que esse poder passou pela tua Liga da Justiça aí, o que é que vai ser feito? Inclusive, deixa eu, antes de devolver a palavra aí, me perdoem, duas coisas. Uma, fazer justiça aqui, é o Peter Krause, que é o desenhista de Power of Shazam, que eu esqueci o nome, né, naquela hora, mas me veio depois, que é um cara que eu nunca mais vi também, não sei por onde anda. Peter Krause fez Imperdoável com o Mark Waid. Sim, é verdade, bem lembrado. E outra coisa que é a referência lá ao cientista, né, que é o cara que traz o Ajax, né, o caçador de Marte, realmente. Se não me engano, ele tá com Sam Erdel aí, e pelo que eu tava vendo aqui, o nome dele no gibi antigo é Julius Erdel, mas o mesmo sobrenome, né, e também trazendo aí, isso me lembrou um pouquinho até a Nova Fronteira, né, mostrando de forma diferente de acontecimentos do universo DC canônico, pontos fixos no tempo, né, que tem que acontecer. E aqui ele não sobrevive, né, o John Jones aqui, ele não sobrevive, né. É, ele não consegue se adaptar. Ah, também tem uma mudança aí, porque explica que, na verdade, pelo menos a Liga entende que ele estava no passado, um alienígena no passado da Terra, espiando a atmosfera daquele momento e que não conseguiu adaptar os pulmões dele para a atmosfera do presente da Terra. Isso é uma pegadinha bacana, assim. Eu acho esse especial com muita cara mesmo daquela época que a Liga estava em alta, que Elseworld estava em alta, que tinha a Liga do Dr. Moreau, tinha a Liga de não sei o que lá, a Liga dos Macacos, Liga de não sei o que o interessante era mostrar os sete supremos, sete maiores inversões, né? Porque aqui a essência, né, o que parece quase uma diretriz editorial, né? Falar, ó, mostra os personagens da Liga nesse mundo, né, controlado pelo Planetary. Quase isso, né? Quase um guia, né, para conduzir a história, né? Porque realmente, assim, dos especiais eu ainda acho esse o mais fraco, cara. Dos três eu acho esse o mais fraco. Ter muito mais desenvolvimento. Eu gosto muito da ideia mesmo dessa Mulher Maravilha ser a Mulher Maravilha daquela história, né? Dela usar os braceletes que criam armas, e acho legal mesmo essa ideia do mundo transformado. Acho legal o desenvolvimento. Agora, se você falou que ela remete à Liga dessa época, né? Que é a Liga do Morrison, a Liga do Wade, né? Interessante isso, porque também a capa desse gibi, desse oculta, ela remete também à Terra 2 lá do Frank Quitely, que é com os personagens invertidos, né? Você vê aqui os três, né? Eles como civis, né? Você vê invertido assim o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem, como a gente conhece. E não foi por acaso, eu acho que foi justamente para remeter aquela capa também. E aí eu queria mencionar uma coisa do Oswald que eu gosto muito. É, não, primeiro, essa Mulher Maravilha também, quando ela aparece com essa roupa branca, me lembrou muito a de Deuses e Monstros, que é aquele projeto animado, né, do Gini, que infelizmente não foi agora. Tinha uma ideia aí de ter as brilhas, várias adaptações e tudo mais, mas a DC infelizmente não quis botar o dinheiro que a obra merecia. Mas é uma excelente obra, é uma animaçãozinha, e tem um gibizinho também ligado aí, que é muito bom. Quem não conhece, recomendo. E o outro tem uma coisa que eu gosto muito, bicho, que é, pode parecer besteira, mas eu me toquei disso vendo essa capa, inclusive, Leigh, por isso que eu lembrei de falar. É fazer a parte vermelha do S de preto, colocar uma sombra, colocar uma coisa assim. Eu acho que, cara, isso dá um peso no desenho super, assim, sabe? O Jürgens também puxa muito por isso. Você vê ali na morte e tudo mais. E agora tá, a saga do Superman tá entrando aí nessa fase ali da era do Triângulo. Vocês vão ver muito mais isso no GP. Pô, é muito, muito bacana, assim, como ele usa o preto, não só no uniforme, claro, mas na história como um todo, né? Ele deixa um tom mais pesado, vai equilibrar o nanquim com a parte que fica colorida mesmo da história. Eu botei aqui a imagem pra vocês verem no Discord. Essa Mulher Maravilha também me lembrou a Mulher Maravilha do Stan Lee com o Jim Lee. Ela é de branco, né? É verdade. Me lembrou um pouco, assim. Sim, eu sou Elias Snow. Matei seus pais a tiros e fiz você assistir, não foi, pequeno Bruce? Você precisa entender. Tenho mais de 100 anos agora, e desde que me lembro, este tem sido meu grande projeto. Pode imaginar como seria se reais pessoas tivessem acesso a toda essa glória? Descobrir os segredos do mundo e guardar todos eles para apreciá-los como só eu poderia. Claro que pode. Elas acabariam com ela como acabam com tudo. Essa é a aventura humana, e nem todos vocês merecem embarcar nela. Você precisa entender. Você tem que morrer agora. Primavera Nuclear. Vamos voltar à fita, né? Até a edição Preview, que é também uma releitura Marvete de personagens do Stan Lee e o Jack Kirby. Faça as honras, Maurício. Quem foi o David Payne e o seu projeto integral? É o Hulk, né? É um Hulk metafísico, por assim dizer. É um cientista que estava pensando não em radiação, mas em sim uma bomba, né? Mas ao mesmo tempo um computador bomba, né? Um computador quase que vivo ali, para desenvolver a conclusão para uma equação. Ele chama de o design integral, não sei como é que ficou em português, vocês podem me atualizar aí. Mas ele, a gente vai ter de novo, né, mais uma iconografia aí da bomba que cria o herói. ou um anti-herói, enfim. E ele, na verdade, tem um caso com o general, que é o general que está sendo encontrado pela equipe de campo do Planetary. Aqui a gente vê algumas mudanças de visual, né? Como geralmente a gente vê em edições que são prévias, né? Essa foi como o Luiz falou lá no comecinho. Essa foi uma edição que saiu meses antes, meio que para dar um gostinho mesmo do personagem. Então aqui a gente já vai ver mais ação, mais pancadaria, quase que uma atitude autoritária ali, de chegar derrubando parede e fazendo pergunta. Mas, apesar das mudanças de visual que a gente vê aqui, a Jaquita tá um pouco diferente, o próprio Elijah. Eles são esses personagens que a gente conhece, um pouco mais rudes, né? Não tinha ainda o refino do que veio acontecer na mensal. Mas a gente pode falando com esse general que vai contar, né, a história desse personagem, que é o cientista que desenvolveu essa equação, desse design integral, que ele tem um caso com a mulher desse general, cria a bomba, mas a bomba que ele cria é uma bomba diferente também. E ele tenta, no último momento, resolver essa equação na mente dele, e a teoria é que ele se tornou esse ser para sobreviver à bomba como uma forma de manter a teoria dele viva e poder prosseguir, né, com os experimentos dele. Então, o Hulk que ele cria é uma tentativa de sobrevivência, não é um resultado do que contém a bomba, mas sim um resultado do poder da mente dele, né? E ele é contido depois de 24 dias de combate com o exército ali. A gente vê uma cena bem familiar do Hulk, né? Tanques, aviões do exército destruídos num rastro aí do personagem. Até que ele foi contido no fundo de um poço. E a gente descobre que ele teve um filho, não vou me lembrar mesmo nunca, né? Se essa menina, na verdade, minha esposa teve uma menininha 6 meses depois e eu nunca vi. A fala que encerra o gibi. De novo, né? Muito na pegada dos primeiros números, né? Ele chegar e descobrir, procurar informações sobre um evento, um episódio do passado que revela esse mundo bizarro. E a história acabar meio que papum. Beleza, são 8-10 páginas aqui só. Apresenta os personagens, tem esse general aí, carquético, que não vai aparecer pelo menos mais nesse comecinho. E é como se a história se passasse aí, né? Em algum momento desse começo, a gente não tem uma Elijah mais tão atuante assim, a Jaquita ainda tá permanente ali. Então teria acontecido em algum momento aí desse primeiro volume. E é colocado aqui no final do volume, que eu acho como no primeiro TP americano. Depois do ataque deles aí ao quarteto fatídico. Mas não tem muita ligação cronológica assim, que não diz que tá fora do lugar nem nada. Um preview básico, não consegui enxergar tantas coisas assim não, que com certeza o Reginaldo viu. É engraçado que acaba sendo uma origem bem mais factível se você parar pra pensar, porque esse General Ross tem muito mais motivo pra ter raiva do Banner, né? Porque o Banner foi talarico, né? Pegou a mulher dele, né? Não pegou a filha, pegou a mulher. E você respeita a raiva de um corno com poder, né? E aí, Mauro, gostou dessa nova origem do Hulk? Você respeita a raiva de um corno com poder. Luigi, 2024. Vou citar essa daí, viu? Não, a história é muito bacana, cara. É legal essa viradinha que eles dão de tá de toda a origem e tal. Você tá esperando que vá aparecer um Hulk. E aí você descobre que ele foi enterrado num poço extremamente profundo e levou muitos anos para morrer. Ali só tem o esqueletinho. Tira o glamour do Hulk, tira o impacto, o poder que ele traz na Marvel, né? E reduzindo ele a um esqueleto ali no fundo da Terra. Então é legal, eu gosto bastante dessa história. Reginaldo, faz tuas observações sobre essa edição zero e se você quiser já dá uma geral sobre a capa dela, porque eu já registro aqui que é a minha favorita desse livro 1 do Planetary, né? Muita coisa que não, acho que não foi nem aproveitada, assim, né? Na série como um todo, né? Porque é uma capa preview, né? E ela foi até a publicidade veiculada na Wizard. Essa história, ela saiu um ano antes da primeira edição, né? Ela foi realmente, assim, uma degustação. Ela saiu num flip-flop, né? Aquelas edições que vira do avesso, você tem a capa invertida, né? Daquela Gen 13, né? Gen 13, número 33. Foi só realmente para apresentar, né, o conceito dos arqueólogos, né? Do impossível. Ela é, Maurício, veja só, hein, meu? Ela é uma invasão de base, né? Não deixa de ser a história. É o grupo invadindo uma base. E super simples, história simples mesmo, só para apresentar, referenciando uma história, uma origem de um personagem que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece a origem do Hulk. Eles fazem uma mudançazinha, assim, né? Muito simples, que é realmente para deixar, né, o universo de Planetary sempre vai ser um pouquinho mais sombrio, ou um pouquinho mais visceral, né? Então, nesse caso, tem o envolvimento do cientista com a esposa do general. Você vê que, assim, também é anticlimático, e vai ser o tom da série. Ela não vai ser uma série de ação, ela vai ser uma série anticlimática, um mistério que é importante. Então, eu acho que é legal, assim, para ser um começo. Acho que seria instigante a pessoa ver aquele cara, mas não é, assim, se você falar, ó, essa é a essência de Planetary, a série vai ser isso. Eu não sei se vai ser, eu não sei se é isso, necessariamente. Porém, eu acho legal. Vende, de certa forma, vendeu a ideia, sim. A capa, cara, é assim, eu mandei para vocês, né, que o editor do CBR fez uma pergunta pro KCD, né, por que que ele colocou personagens não usados, né, nesse material publicitário, que ele era um pôster, antes de ser mesmo a capa, era um pôster. E o KCD falou que ele colocou simplesmente porque ele precisava fazer, né, uma capa, um pôster, e ele usou uma analogia, né, que eram alguns ele ia usar na série, outros eram apenas assim para noite de estreia, vai, vamos dizer, de certa forma. Até porque eu gosto muito dessa capa também, Luigi, porque eu acho que a capa vende mais o conceito de Planetary do que a história em si. Ela é fantástica, essa arte do KCD. Ela põe os três investigadores no centro, e aí ela tem de tudo aqui no meio, né? Ela tem de tudo. Ela tem uma mulher Hulk se transformando, que eu já ouvi boatos que essa história seria com a esposa do general se transformando no Hulk, não no cientista, né? Ela tem disco voador, ela tem um cavaleiro misterioso, ela tem uma revoada de super-homem, ela tem um personagem que parece o Fantasma, que não foi explorado, tem dinossauro, tem Zeppelin, tem de tudo. Eu acho ela muito linda, cara, muito linda mesmo. Ela tem um rodamuinho com uma figura na penumbra por trás, que também, assim, parece um rosto, assim, que é misterioso. Então, tem muita coisa que não foi aproveitada. Essa capa, ela vem, pra mim, ela vende o conceito de Planetary melhor do que a própria série. E eu acho ela linda, linda, linda, linda. Coletamos informação sobre as maravilhas do mundo, arqueólogos do mistério. O Planetary tenciona desencavar 100 anos de eventos fantásticos. Estamos mapeando a história secreto do século 20. Sobre a Terra. Vamos agora pro último especial do Planetary, né? Certamente, assim, unanimidade aqui pro nosso elenco, né? Que é o crossover com o Batman, né? Noite sobre a Terra. Curiosamente, como ela sai lá fora em agosto de 2003, essa edição especial acaba sendo o primeiro gibi de Planetary depois, ou entre aquele ato, assim, de 2 anos, né, que separa as edições 15 e 16. Por outro lado, cronologicamente, assim, diante da timeline da série, essa história se passa antes da edição 11 e 12, né, quando o Elijah recobre a memória e redescobre que era o quarto homem, né. Isso fica patente logo quando os três chegam a Gotham, né, e ele estranha, assim, o fato de existir uma filial da fundação ali. Primeiro de tudo, esse conto foi meu primeiro contato, bicho, com o Planetary, né, obviamente porque era um gibi do Batman, e eu acho que até hoje, assim, funciona bem, assim, como um ponto de acesso, assim, para um novo leitor que, porventura, não começou sua caminhada nessa série, né, na série principal. Obviamente, essas novas gerações, assim, não admitem esse tipo de coisa, né? De você pegar algo que não pertence à ordem correta de leitura, né? Temos visto muito isso, especialmente no segmento de leitores de X-Men, né? Mas isso também não vem ao caso agora. O Elia, a Jaquita e o baterista, eles estão em Gotham, né? No seu universo. E eu acredito, por não existir um Batman, a situação da cidade parece até pior, né? E até rende logo na segunda página, na primeira fala do Elia, acho que é uma bela definição do que é Gotham City, né? Ele fala, tão velha quanto Nova York, fundada na costa leste, projetada por maçons ingleses viciados em ópio. Nos anos 20, engrandecida por arquitetos chapados de absinto, essencialmente inadequada a seres humanos. Gotham City. Cara, aliás, se alguém escreveu algo assim que define melhor essa cidade, eu confesso que eu não lembro, eu não li. Mas aí, né, os três estão em Gotham, né, para localizar e capturar o filho de um sobrevivente da Cidade Zero, né, que tudo indica virou um serial killer. Só que o buraco é mais embaixo, né, Mauro? Fala um pouco sobre como o caminho do Planetário cruza com o Batman, ou melhor, o Batman no plural, né? Você não participou da nossa discussão sobre os outros dois especial, mas esse aqui é o seu favorito dos três crossovers? Disparado é meu favorito. Eu acho extremamente divertido. Eu adoro as referências à história do Batman que o Ellis traz aqui de uma maneira interessante, respeitosa. Eu gosto dessa desconstrução que eles chegam a Gotham e você já vê que é uma versão do universo paralelo, alternativa, que seja, com o Dick Grayson e o Coringa fazendo, aqui chamado de Jasper, fazendo parte da fundação do Planetário, o Dick, né, ceboso, aqueles caras bem, né, fanboy da Jaquita. O Jasper, ele é um assistente ali, o Coringa, mas o Snow repara que ele gosta demais das cenas de assassinato, das fotos de assassinato para quem está ali só investigando, né? Aí eles vão lá pro beco do crime do Batman e encontram o John Black, que é um filho aí da Cidade Zero. Ele passou por aquelas experiências, então a gente consegue colocar cronologicamente, né, na história do Planetário. Isso aí pós-Cidade Zero e antes do Snow recuperar a memória. Ele vai fazendo, né, por causa dos poderes fora de controle dele, vai fazendo os deslocamentos temporais. Temporais não, os deslocamentos entre realidades. E aí vai sendo onde ele acaba sendo acusado de ter matado a mulher, porque ele faz um deslocamento com ela parte dentro e parte fora. Mas o mais legal é as referências à história do Batman, as versões do Batman que o Ellis traz. Né, e que o Cassaday desenha bem legal. Então a gente tem ali o Batman, né, da época cinza, só com o logo preto, saindo na porrada com a Jaquita, muito bacana as cenas de luta dos dois. Depois ele vira o Batman do Adam West, até com a pancinha, com o bate-spray, bate-repelente de vilãs. Ele tá ali correndo, o Snow vai crente que vai detê-lo, né? Aquela figurinha bizarra do Adam West correndo. De repente, ele dá de cara com o Batman do Dark Knight Returns, né? O Batman do Miller, todo velhão e bombadão, assustador. Muito maneiro, ele chega com aquele batmóvel mesmo do Cavaleiro das Trevas, né, que é um tanque. Depois entra o Batman clássico lá dos anos 80, do Neil Adams. E por fim ele acaba se transformando no primeiro Batman, né? No Batman com as orelhas pontudas, a luva roxa, a arma. E muito bacana como eles fazem um paralelo entre o Black, o que ele perdeu os pais na Cidade Zero e como isso moldou a vida dele com a própria história do Batman. Então, tudo funciona direitinho, as referências são boas, é respeitoso a história do Batman, ele dá um overview legal, assim, de momentos emblemáticos, de configurações emblemáticas do Batman, mas de uma maneira perfeitamente coerente com esse universo Planetário. Você falou que o primeiro que aparece, o primeiro Batman, é o do Alex Ross, que tem isso, a trocação isso. Com... É o do Alex Ross. É do Alex Ross, né? Que ele tem a lâmina gigante, né? O Batarangue gigante. Cara, É um quebra espetacular, bicho, com a Jaquita. E a Jaquita meio que se apaixona por ele, né? E ainda depois ela quer tirar a onda que venceu ele, mas você vê que não venceu, não. Foi equilibrado ali o negócio. O Maurício sabe que eu abomino assim, esse Batman assim, pós-Tom King, né? Todo vulnerável assim, emocionalmente. Tá sempre fragilizado, descompensado até... oscilando muito entre a fúria e os afetos, né? Isso de falar assim, sobre os sentimentos, até acho que abraçar assim, muito facilmente as pessoas assim, do seu entorno. Talvez não tanto no run do recente do James Tynion, mas muito presente nas histórias do Chip Zdarsky, ou de forma lateral lá no Asa Noturna lá do Tom Taylor, quando o Dick interage com o Bruce. Eu não gosto. Mas tem quem goste, esse tipo de passagem quase sempre assim vira meme no Twitter, né? Com o leitor sensibilizado curtindo esse Batman sensível, né? Por outro lado, assim, eu adoro essa sequência final do Batman, assim, se sensibilizando com a tragédia do próprio John Black, né? Que teve também os pais mortos em circunstâncias parecidas, mas nunca aliviando ao ponto de deixar aquilo passar batido, né? De que o cara, querendo ou não, matou muita gente inocente, né? E os vivos, assim, precisam de reparação. Eu não consegui identificar de quem é essa assinatura estilística desse Batman final, assim, do artista, assim, mas como homenagem ou não, ainda que bem desenhado, eu achei o mais feio dos que apareceram. E aí, Maurício, teus comentários sobre Noite sobre a Terra? Eu acho que é o melhor dos três crossovers, é que funciona melhor, quero dizer, porque há um encontro realmente, né, um crossover com encontro real, de fato, não um crossover em potencial, esses encontros paralelos que a gente viu nos outros, como a gente comentou. Agora, eu acho que rola um momento quase que Marta ali, né, com a coisa do quando o Batman se condói ali com a situação do cara e tudo mais, como ele muda de ideia e diz, não, beleza, leva lá, mas a gente tem que responder. É quase que porque você disse esse nome. Acho que não me pegou assim na época, mas nessa releitura agora, esse momento quase, calma, não me bato, quase me fez dizer que zorra é essa aqui, mas não. Acho que funciona bem sim, a pessoa. Muito bacana a forma como as mudanças vão acontecendo ali, né? Podia ser um Batman só, mas o Ellis prefere brincar ali com várias versões, deixar o próprio Cassidy se divertir também. Essa sacada aí do Batman do Ross é legal, né? O Batman de barriguinha também, leva, arranca uma risadinha da hora. Agora eu acho que esse último Batman aí, Luigi, é um Batman idealizado, sabe? Assim, um Ultimate Batman, e o Ellis disse pro Cassidy, vai e desenha o que você quer, tá? Eu acho que ficou um pouco até exagerado, né? Um colante demais. Cara, achei muito feio, bicho. Hoje em dia eu acho que partiria para o lado de um Batman mais tático, um Batman mais dark e realista, né? Como o Snyder resolveu fazer no cinema. Mas no momento acho que a estética pensava, né, um Batman definitivo dessa forma aí. Eu também acho que ficou feio. Evoca, de certa forma, a Zoe. Eu tô olhando pro meu Batman aqui da primeira aparição da Max Farlane Toys. E tô pensando nisso, né? As orelhas chamam a atenção. A máscara mais angulosa também lembra muito esse primeiro. Mas quando você vai pras botas e pras luvas, você vê que é uma coisa modernosa demais, né? Quase que até feminilizado no sentido do... A gente tá acostumado a ver personagens femininas com essa luva mais alta, com essa bota mais alta, né? Como esse Batman tá aí. Não é por isso que eu não gosto. Eu acho que num Batman mais definitivo, ele é mais pra um lado mais escuro, talvez pra esse lado mais tático hoje, né? Pra acessibilidade estéticas atuais. Mas acho feio também. Acho que ele tenta ali trazer elementos de várias coisas e fazer um visual definitivo. E no final das contas, quando mistura tudo, o resultado não é bom. Fica um gostinho sem sal, por assim dizer. É engraçado que essa história assim, no lance do Planetário interagir assim, com o mito do Batman, ele acaba remetendo agora, com essa leitura de agora, ao caminho que esse gibi novo do Outsiders, o Renegado, está fazendo, quando ele imagina a dinâmica do Planetário original dentro do universo DC, né? Inclusive, assim, na terceira edição, assim, temos a ideia, assim, lá do conceito do Batman diante de um metaverso. Não da mesma forma que a do enredo aqui, desse crossover, né? Noite sobre a Terra, que pega o lance mais tradicional do multiverso, né? Contrapartes do Batman, mas tem ali, eu acho que seu que assim, de semelhança, assim, por vermos facetas, assim, do Batman. Eu tô atrasado na leitura, nesse momento que a gente tá gravando, eu acho que eu só li as três primeiras edições, ou quatro. com roteiros assim do Jackson Lansing, né, e Colin Keren, com a arte do paulistano Adriano Lucas, né? O Reginaldo aqui tem sido um patrono dessa série, né? Tá em dia com a leitura. Eu confesso que comecei bem desconfiado, né? Eu acho que ainda estou um pouquinho, mas é um trabalho assim, inegavelmente de qualidade, né? E a história, como eu disse, perpassa justamente esse lance assim, dos arqueólogos do impossível, deles catalogando coisas estranhas, mas dentro do universo DC. Eu não sei se isso desconta como ponto negativo, até porque o legal da realidade do Planetário original é que ela ocorre num mundo quase parecido assim, com o nosso, assim, é um mundo real assim, com a lente aumentada. Assim, o universo DC tradicional já é banda voou, né? As lendas e os deuses são coisa comum, né? O estranho é comum. Mas enfim, te puxando para A Noite sobre a Terra, Reginaldo, eu acho que nas discussões anteriores você já cravou que era teu especial favorito, não foi? Diz aí o que é que você gosta mais nesse especial e, claro, se você concorda que essa história, assim, por tangenciar o universo DC de forma mais direta, ela acaba lembrando, assim, o que tá rolando nesses novos Renegados. Então, vamos começar pelos Renegados, né? Eu acho que não. Esse último crossover do Batman com o Planetary, eu acho que, assim, foi uma combinação muito feliz. Crossover é uma coisa difícil de fazer, ingrata, porque você tem que fazer concessão e você tem que fazer encaixes. É muito difícil de dar certo. É para agradar o fã, que é uma coisa que, assim, é complicada, porque quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Os outros dois foi o que eu falei. Eu adoro o Planetary. Critico, mas gosto, mas é aquela coisa assim, né? Agora, esse daqui, ele tem um sentido, né? Ele tem um propósito. Ele tem um sentido, ele faz sentido, ele tem uma construção. Tem um personagem, esse personagem ele tem um histórico, né? Ele vem da Cidade Zero, né? Ele tem um poder que faz sentido para a história, né? Ele cria uma bolha que costura as realidades. O Planetary perseguindo ele pela Gotham da realidade de Planetary, onde não existe o Batman. Você vê que é uma realidade bem decadente, é uma Gotham bem decadente, é a Gotham do universo Wildstorm, da onde eles vivem, da onde passa a história de Planetary, onde não existe um Batman, onde o Dick e o Coringa lá, eles são afetados por causa disso, toda a cidade, todo mundo é afetado por causa disso. Tá tendo uma crise, se você reparar, tá tendo o céu vermelho, tá tendo alguma coisa já na história, assim, então ela é muito bem construída, cara, é muito bem construída. É uma felicidade de encaixes, assim, eu acho, nesse crossover, assim, eu acho que talvez eu diria que é um dos melhores crossovers que eu já li, assim, não é só o melhor crossover de Planetary, é um dos melhores que eu já li, porque ele é muito encaixado. E aí a aplicação do Batman aparecendo na história e aparecendo versões dele, que não é só para um mero redesign, ou então só para satisfazer, né, o capricho do desenhista ou o talento do desenhista, você poder, né, usar, né, e usar isso de forma inteligente na história, eu acho demais, cara. Assim, eu acho que é muita sorte, muito legal de poder usar assim, né? E o John Black, ele, ao mesmo tempo que ele é uma ameaça, ele é um vilão, mas ele também ele é, né, uma vítima. Eu concordo, o Maurício usou aí, né, a carta da Marta, né, e eu realmente já ouvi falar disso, né, não deixa de ser, eu concordo também, viu, Maurício, eu acho que não deixa de ser, só que a gente passa pano porque é o Ellis fazendo de forma muito bem feita, é muito bem feito, né, o final ele é tocante, mas não deixa de ter um certo tom piegas no final, sim, mas é, como é bem feito, né, e tá tudo bem feito, você não vai, você deixa passar, mas é similar, sim, é um pouquinho parecido, sim, não deixa de ser, não. Primeira vez que eu li isso daqui, eu fiquei encantado, né, essa transição de um Batman para o outro e ele interagindo cada hora com um integrante da equipe, né? Ele dá um soco no baterista, cara. Ele nocauteia o baterista. Acho que é o Batman, né? O Batman velhaco do Cavaleiro das Trevas, cara, que dá um socão, né, no baterista. E o Snow ainda fala: "Porra, sempre achei que ia ser eu que ia nocautear ele." É, apaga ele, né? Assim, que é muito legal, né? E aí, se você reparar também, eles vão do Batman mais realista, por assim dizer, né? vamos dizer, fotorrealista do Alex Ross, né? Aí passa pelo Batman do seriado, que embora seja cômico, era um seriado, então ele também tem uma certa, né, pegada realística, embora, né, as cores sejam primárias, né? E ele vai indo pro quadrinho, né? Pro Neil Adams, aí, né, até chegar no Batman original da Luvinha Roxa, olha aí, Maurício, né? E o último, né, que vocês falaram, que é um Batman até de certa forma simplificado, né, é o Batman do Cassaday. Foi a opção do Cassaday, ele teve o direito de fazer uma versão dele, que é esse último que vocês não gostaram. Eu acho que é uma versão simplificada, não é das melhores mesmo, é que passou um monte de design consagrado, é difícil, né, você, embora do jeito que ele apresente o Batman, né, ele tá com, né, a cabeça do Batman tá contornada pela lua, é demais, né, cara, o Cassaday tá voando baixo, né, nessa época, então o que ele fizer, embora não seja o melhor dos designs, é um design interessante pro personagem, não deixa de ser. Eu acho que tem, cara, tem uns detalhezinhos, assim, muito legais, né, assim, né, uma hora que o Elijah Snow fala que ele teve em Gotham, acho que nos anos 60, com os Conquistadores do Incógnito, uma coisa assim, acho que é o nome em português da equipe, acho que é esse, que você fala assim, ah, ele tá, pôs um nome aleatório de equipe, né, e não é, né, aí você fala assim, não, é uma associação, né, ele quis fazer uma homenagem, uma referência aos Desafiadores do Desconhecido, né, e é isso, de fato é isso, né, mas esses Conquistadores do Incógnito era uma equipe, né, existiu essa equipe mesmo, né, é uma equipe que foi criada pelo Alan Moore, para uma história do aquela Judgment Day, né? Dia do Julgamento, que era uma história como se fosse uma mega saga daquele estúdio do Liefeld, reunindo todos aqueles selos lá, Youngblood, Brigade, Prophet, para eles se separarem de vez da Image. O Moore cuidou, de certa forma, de parte disso, e aí o Moore arrebentou, cara, porque se você lê isso daí, assim, a matéria-prima é ruim, mas o Moore tira leite de pedra, né, e ele fazia essas associações, né, esses Conquistadores do Incógnito eram isso, era uma versão dos Desafiadores que realmente, assim, e não é só isso, né, quando você vai mais a fundo, por isso que eu falo, vale a pena você ir a fundo em Planetary, porque você vai achando, cara, assim, é uma mina de ouro, assim, você vai achando, você vai cavando, você vai achando coisa, né, porque esses Desafiadores do Incógnito tinham, assim... Você tá ouvindo aí, Reginaldo? Que foi? É você recebendo o troféu Jameson Tioz. Não é o troféu Catapiore, não, é o troféu Jameson Tioz. Não, mas esse daí, cara, é um achado mesmo, cara. O Moore, cara, ele pega um personagem, né, ele tem um professor Challenger, que é um personagem do Arthur Conan Doyle, né, no Mundo Perdido, ele cria um Tarzan, que ele faz só uma inversão de, sabe, faz uma aliteração e chama de Zantar, acho que é, e ainda chama, sabe, o Deus Branco do Congo, uma coisa assim, pega aquele profeta lá, que era o personagem bosta do Life, assim, né, faz ele ser o Doc Savage desse universo, né, e chama ele de The Man of the Marble, né, o Homem de Mármore, aquelas misturas do Moore, cara, mas ele tá, no final das contas, ele tá usando os mesmos conceitos daquele, né, aquela Newton Family, que é a mesma raiz que o Ellis usa pra Planetary também, né, e que os dois usaram, acabaram usando também pra Liga Extraordinária. Você vê que eles estão bebendo da mesma fonte, cara. Assim, é bem interessante de você ir a fundo nessas coisas assim, né? E um fica referenciando o outro. Isso daí é um, né, um catapiolho mesmo, mas tá aí. Eu acho um barato isso, acho realmente um barato. Me estendi demais, mas é como era um achado, assim, então... O que você perguntou de Renegados, Luigi, eu acho que não tem a ver, cara. Vou ser bem rápido, cara. Eu acho que não tem a ver. Eu acho que o Renegados tá pegando o Planetary por um outro viés, tá indo mais para aquele... Sabe aquela série que nós lemos, o Thunderbolt? Que é pra metalinguagem, que tá indo... O que era o Dylan. É, eles vão por essa pegada. Mesmo essa história do Batman que você falou deles, eles não vão para o Batman concreto. Esse crossover, ainda que sejam versões do Batman, são Batmans concretos. São alterações de realidades, mas são Batmans concretos. Aquela terceira edição do Renegado, eles estão encontrando um Batman conceitual. É um Batman de metalinguagem, né? É um Batman meta lá, né? É diferente. É uma idealização do Batman. São coisas diferentes. Por isso que eu acho que eles não estão indo pelo mesmo caminho. Vale a pena. Adianta aí a leitura que até o final da série a gente discute realmente por onde que os Renegados estão abordando o Planetary, que eu realmente acho que é bem interessante, é super respeitoso e não tem jeito. Você tem que abordar a propriedade intelectual, porque ela é de fato isso, ela é um negócio, né? E não vai ficar guardada num pedestal para sempre. Agora, um coisinho interessante também, uma nota de rodapé, sobre a edição capa dura, né, que saiu individual, que a Panini lançou, né, até comentei isso no Twitter. É um gibizinho fino, né, ele tem 55, 56 páginas. É só que na edição Panini ele traz o roteiro completo, assim. Aí eu vi aqui na primeira página, e no final, a última frase, assim, o roteiro original foi revisado em relação a termos da dupla. Aí eu, caramba, bicho, botar um roteiro desse assim, claramente a pessoa vai ler isso. E tá lá, o roteiro foi revisado porque acho que o Scott Dunbar deve ter censurado alguns palavrões, alguma coisa da comunicação do Eris com o Cassidy, né? Besta isso, né? Tentar rifar logo isso, assim. Foi do editorial Panini, foi original mesmo, americano. Eu acho a bobeira até encartar isso. Não acho que é um extra legal. Só para tornar o gibi mais caro. Vale a pena recomendar a capa desse especial? O que vocês acham? A capa não tem muita coisa, né? Só o Batman com eles no fundo. Nem o Batman aparece, né? O símbolo do Batman, assim, eles dentro do morcego, né? Acho que não tem nem espírito da série, que é de ter alguma referência, nem nada. Mas vocês acham que, eu falei lá na atrás, que esse crossover funcionaria como uma primeira edição para um leitor, assim, comprar esse gibi do Batman, né? Não vou comprar esse gibi do Planetary. E a pessoa se interessar pelo Planetary, vocês acham que funciona? Eu acho que não, cara. Eu acho que aí é mais pra quem já é iniciado em quadrinho, igual você ficou interessado em saber mais e tal, mas eu acho que assim, ele já parte de muito conhecimento prévio. Eu acho que é complicado, não é impossível, né? O Maurício é que falou bem, né? Antigamente a gente pegava o bonde andando, pegava o X-Men do Claremont com a carga de 10 anos de novela e entendia. Então dá pra você puxar, mas eu não acho que seria o ideal, eu não recomendaria começar por aí. Cara, eu só acho assim, que o leitor que pegar isso daí de primeira, ele tem que ser raçudo, porque o Batman é o Batman. Batman é divertido de qualquer jeito. Mas você olhar Planetary, cara, é um cara albino, branco, vestido de branco. A jaquita é a jaquita, até aí tudo bem. E o baterista, cara, ele tá com o boné do Chaves, cara, e não faz porra nenhuma. É difícil, cara, você entender o Planetary, assim, nesse crossover, cara, assim, entendeu? Eu acho realmente difícil. O cara pegar, assim, de primeira, né, é realmente difícil. Planetary, se você não lê, né, se você não tiver uma sequência, assim, talvez o cara tenha que se interessar e voltar, mas também não acho fácil, não. Você lembra dos seus pais? Lembra deles sorrindo? Lembra de quando eles o fizeram se sentir seguro? É disso que você tem que lembrar. É isso que pode fazer pelos outros. Dar essa segurança. Mostrar que não estão sozinhos. É assim que você dá sentido ao mundo. E se conseguir, você não deixa esse mundo criar outros como nós. E ninguém mais vai precisar ter medo. Fim de Planetary Especial.